Aos 15, pilaco já. Evitava as polícia, procurava saber das notícias. Pô, colava com várias patrícia, né? De se envolver, aproveitar a primavera. Vi que não é só na Augusta que se encontra a primavera. Cê vale o que cê tem, não é isso que a firma gera. Nós nasce pronto, pronto pra limar as feras. Já vi meus parça de ponto, pronto pra ganhar a cena. Na sequência vi eles tonto, no chão com algema. Isso não é só mais um ponto, eu conto pra ligar os moleque que não vira sem grupi. Com os roncos da Hornet, eu já vi mais de 10 no chão, mas mantive os pés no chão, porque sei o peso que é de ver alguém lá no caixão. O caminho mais tranquilo não é o que sem norte fica, mas o que faz cê pensar é o que te fortifica. Pra sonhar com morte rica, basta vida nobre. Riquezas não são bens, isso poucos descobrem. Vença sem desavença, reverência ao rei dos reis. A sentença eu sei que é tensa, a vida cobra todo mês. É imensa nossa obra e redobra com a correria. E se a vida cobra mesmo, é melhor nós pagar em dia, né? Louco sou eu que trouxe uma arma pro escuro. Disparei mais de 10 tiros, ainda não acertei o futuro. Mas louco sou eu que trouxe uma arma pro escuro. Disparei mais de 10 tiros e nada do futuro. Aê, motim, use, bala perdida, aqui tá faia, roleta russa. Tudo vai, tudo vai. É, irmão, tudo vai. E tudo vai voltar. Se equilibre, espante todo mal que te escolta aqui nessa city. Tudo vai voltar. Então se ligue, o mundo que dá volta e que roda em sol. E tudo vai voltar. Se equilibre, espante todo mal que te escolta aqui nessa city. Tudo vai voltar. Então se ligue, o mundo que dá volta e que roda em sol. E tudo vai, vai. E tudo vai, tudo vai. E tudo vai, tudo vai. Cê vai falar que vai calar com gin. As danadas sair da vala e exala grana do nada. Ou cê acha que Rolex é só pra ver as horas? E Ferrari é mais um tipo de condução. Que o Fasano e o Bom Prato é mesma fita agora. E faz anos, fi, repare que nós sabe que não tem diferença entre o que eu quero e o que me sobra. Não espero, refrigero, realizo a manobra. É o ciclo do ridículo, nós se matando pra ter. E eu me reciclo sem currículo, consegue entender? Evita a sequência, cresce, desanda, rouba, é preso. Cadeia ou morrer, uma medida e um peso. Nosso modo provinciano de providenciar. Posso foda o profano até evidenciar. Neurose e vontade, noia, mente tonta. Outra dose de coragem e quem paga essa conta? Aponta encaminhamento, ré, fomento de frustração. Sem lamento, no arrebento, aqui, trutação. Sócios e no osso, diabo é chefe da oficina. Nada na cabeça, esqueça, vive em off, assina. Miséria e violência, direitos conexos. Sua indiferença, ofensa, preconceito e complexos. Eu quis mais do que um castelo de barro. E se não fossem os sonhos, o limite era o meu bairro. E tudo vai voltar. Se equilibre, espante todo mal que te escolta aqui nessa city. Tudo vai voltar. Então se ligue, o mundo que dá volta e que roda em sol. E tudo vai voltar. Se equilibre, espante todo mal que te escolta aqui nessa city. Tudo vai voltar. Então se ligue, o mundo que dá volta e que roda em sol. E tudo vai. E tudo vai. E tudo vai. E tudo vai.